sua rádio aonde você estiver. Eu descobri que não são as circunstâncias nas quais somos colocados, mas o espírito com o qual as enfrentamos que constitui nosso conforto. Elizabeth Taylor, nascida em 27 de fevereiro de 1932. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Está no ar o Mulheres Transamérica, o espaço feito com carinho para você, mulher ouvinte da Transamérica. Na próxima hora, falaremos sobre temas que interessam ao universo feminino. E lembre-se que você é parte importante do Mulheres Transamérica. Participe pelo nosso WhatsApp 45 88 28 28 28, e a nossa fanpage é Transamérica Foz, e o telefone é o 45 30 28 28 28. O site www.transamericafoz.com.br. No programa de hoje, sua participação lhe garante a chance de ganhar um passeio no Complexo Dreamland, Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, com direito a duas acompanhantes. É isso mesmo, amigas. Duas acompanhantes. Participe também durante a semana, mandando suas dúvidas, dicas e sugestões. Nossos especialistas estão a postos. Vamos começar com música, Márcio. Transamérica, cantora do dia. Olá, fãs de boa música do Mulheres Transamérica. Hoje falamos de um dos maiores talentos do contexto musical mais recente, Amy Tate Winehouse. Ela nasceu em Londres no dia 14 de setembro de 1983 e foi uma cantora e compositora conhecida por seu poderoso e profundo contralto vocal e sua mistura eclética de gêneros musicais, principalmente soul e jazz. Sua carreira musical teve início em sua adolescência, apresentando-se em pequenos clubes de Londres. No final do ano de 1999, assinou seu primeiro contrato com uma gravadora. Mas foi em 2006, com o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, que Amy ganhou prominência como artista. Esse álbum obteve sucesso crítico e comercial e alcançou as posições mais elevadas no ranking internacional. Considerada desencadeadora da nova invasão britânica, Amy Winehouse é referida como a revolucionária da música soul pela crítica especialista. Ela é citada como influência musical por vários cantores, incluindo Adele, Bruno Mars e Lady Gaga. Tamanho talento lhe rendeu alcunhas como Diva do Jazz e a Nova Rainha do Soul. Apesar de bem-sucedida, a sua carreira foi muitas vezes ofuscada por seus problemas pessoais, principalmente pelo seu casamento conturbado. Além disso, o seu envolvimento com álcool e drogas e sua luta para superá-lo também prejudicaram a sua imagem pública. Esteve no Brasil em janeiro de 2011. Infelizmente, pouco tempo depois, foi encontrada morta em sua casa em Londres. Em 23 de julho, deixou-nos, como tantos outros talentos. Mas sua voz certamente encantará muitas gerações a seguir. Até breve, com mais talentos do universo feminino. Nossa cantora homenageada de hoje foi e continua sendo um dos maiores talentos da música britânica, Amy Winehouse. Música! Transamérica Pop! Transamérica! I tried to make me go to rehab, I said no. Go. I'd rather be Você acabou de ouvir a Amy Winehouse, a maravilhosa Amy Winehouse. É isso aí, a nossa homenageada de hoje. E o nosso estúdio hoje está recheado de mulheres bonitas. Bom dia, Marcinha! Ele está hoje, veio de peruquinha da nossa querida Amy Winehouse, fazendo homenagem a ela também, né? Azul essa peruca hoje, Márcio? Que maravilha! Bom dia, querida Érica, nossa convidada mais que especial aqui também no nosso no estúdio do Mulheres Transamérica. Bom dia. É um prazer recebê-la aqui, hein? Vamos falar um pouco mais, conhecer um pouco mais da Teia Bijuteria. É, fica localizada no Shopping Mercosul, Foz do Iguaçu, especializada em terços, rosários, artigos religiosos e bijuterias. Trabalha com pedras brasileiras e metais nobres. Um luxo, hein, Teia? A Teia traz a Foz do Iguaçu e região um novo conceito de artesanato fino. Suas peças são únicas e manualmente produzidas. Elegante, bonitas, protegidas com Teia. E a novidade, hein, mulheres de Foz do Iguaçu e região? Artigos para noivas. Como é que é isso? Fala para mim, Érica. Fala para as nossas parceiras, as nossas amigas das mulheres, Mulheres Transamérica. Conta um pouquinho mais sobre esse novo empreendimento aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia a todos. Então, até a gente veio para inovar essa área religiosa. A gente trabalha com uns materiais bem diferentes, uns produtos inovadores, né? A gente trabalha pedras brasileiras, cristais Swarovski. E esses para noivas têm saído bastante, porque é uma moda que foi lançada e as noivas agora elas querem muito esse terço. Então, elas chegam lá e elas pedem o terço do jeito que elas querem, com a pedra que elas querem, o crucifixo, se quer bem brilhante, se quer menos. Então, está tendo uma saída muito boa. E elas usam, tem vários jeitos de usar o terço na noiva, né? Que maravilha! Elas enrolam ou no buquê, ou elas carregam na mão, ou Entendi. As noivinhas vão entrando. É maravilhoso, assim, é um trabalho maravilhoso que a gente faz com muito carinho. E é, assim, maravilhoso mesmo. E, Érica, diz aqui pra mim, quando iniciaram os trabalhos em Foz do Iguaçu? Quando vocês abriram a loja? Bom, a loja a gente abriu em agosto, mas a gente começou com os terços em abril. É, eu e minha sócia, que é minha sogra, a gente tinha um ateliê em casa. Então, como a gente trabalhava a semana inteira, a gente fazia terço à noite e não tinha horário. A gente ficava fazendo terço até de madrugada, esquecia de namorado, marido, tudo, só ficava trabalhando. Dedicação total. Total. Quando a gente viu que começou a dar certo, a gente começou a pensar, bom, a gente precisa sair de casa, senão a gente não vai, né, ter mais tempo para nada. Foi quando a gente procurou o ateliê. A gente foi, procurou, encontrou a sala. O que era para ser ateliê virou uma loja e que, graças a Deus, tem dado muito certo. Que bom. Eu acho que o trabalho também, né, quando é direcionado a isso, não tem como não dar certo. E como a gente faz com muito carinho, muito amor, né, muita fé, a gente tá, sim. E, Érica, e o objetivo, por que trabalhar com esse tipo de material? Então, a gente trabalha com esse tipo de material justamente pela falta que a gente sente disso aqui em Foz. No mercado. A gente está trabalhando bastante com as pedras brasileiras, como eu falei para você. Então, assim, as pedras, elas são um material que é uma joia, né? Sim. E aqui a gente sentia muita falta. Tanto que a minha sócia, sogra, ela tem... Trabalha em família. Em família. Ela tem coleção de terço. E ela não achava mais para comprar nada, porque já tinha e tudo. E os que ela achava eram muito comuns, e os nossos não. A gente tenta estar inovando sempre, a gente quer sempre estar mudando as peças, as pedras, tudo para você, assim, sempre dar agregar novidade. Mais à peça, né? E conta aqui para as nossas ouvintes como é feito os terços, os rosários, conta, explica um pouquinho para nós. Bom, nossos terços, eles são feitos totalmente manuais. Eu e a minha sócia que fazemos, ninguém mais, né? Nós temos uma ajudante que ela ajuda muito a gente. Mas eu e ela, a gente faz todos eles, passa por um controle de qualidade. A gente revisa os terços para não ter problema nenhum. Os metais são de boa qualidade, as pedras, tudo é sempre analisado depois que a gente termina, para não ter nenhum problema, até porque a gente manda esses terços para outros lugares, né? Porque a gente tem o site, e como eles vão muito para São Paulo, até em Dubai já tem terço nosso. Olha, né? Isso. Muito chique. Uhum. A gente, luxo, hein, gente? Um luxo. A gente tem que sempre prezar pela qualidade, então por isso a gente faz nós mesmas para não ter problema nenhum. E a perguntinha que não quer calar aqui no estúdio, hein? Os preços são acessíveis? Bom, lá a gente tem todos os preços, né? Nós trabalhamos com materiais que são acessíveis até os materiais que são mais caros, que no caso são as pedras, os Swarovski. Mas nós temos terços a partir de R$30 até daí o preço, como você quiser, né? Porque olha, a gente aí, tem mulherada. Pedras que são mais caras. Tem que conhecer. Tem os pedras que são mais em conta. A gente tem presentes também, a gente está trabalhando com uma linha muito bacana, então vale a pena conhecer a loja. Quem ainda não conhece, tem que ir. E as noivas? As noivas têm procurado as suas peças para esse dia especial, né? Os terços para as noivas, assim, eles tornam o dia realmente muito mais especial, né? Porque além de ser uma peça linda que vai agregar valor ao vestido, tudo, é um abençoado, né? Então, elas estão procurando sempre, elas vão e a gente faz por encomenda, né? De noiva, a gente quase não tem pronto, então a gente espera, elas vão, escolhem as pedras, o entremeio, a cor, tudo, a gente faz da maneira que a noiva quer. Então, ela sai dali sempre satisfeita, porque é sempre da maneira que ela procura o terço. Que maravilha! Então, procuram mesmo mulheres, noivinhas, fiquem atentas ali até a bijuteria. E diga para nós, Érica, e as novidades para este ano de 2016? Olha, as novidades já começaram lá na loja. Estão chegando cada dia coisas maravilhosas, pedras novas, caixas, presentes, velas, tudo assim para presente, para decorar a casa. Quem gosta desses produtos da área religiosa vai gostar muito das novidades que a gente está reservando para 2016. Muito obrigada, Theia, pelas as suas indicações. E as noivas, né? Procurem as nossas mulheres de Foz do Iguaçu e região. Procurem, então, a Theia Bijuteria, que fica no Shopping Mercosul, Foz do Iguaçu, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela presença aqui. Continue com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Convido a todos para conhecer a loja, o site www.theabijuteria.com.br. E convido a todos para tomar um café e conhecer a loja, que é fácil para todo mundo ali no Shopping Mercosul. Vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Obrigada. Obrigada. Mulheres Transamérica. Grandes mulheres da história. Goodbye, England's Rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. Diana Spencer nasceu em Sandringham e era a quarta dos cinco filhos de Edward John Spencer e Frances Ruth Burke. Em 1968, seus pais se separaram, mas ela continuou ao lado da família paterna. Em 1975, com a morte do avô, o pai de Diana se tornou o oitavo Conde Spencer. Diana e suas irmãs receberam o título de Lady e seu irmão, o de Visconde. Em 1977, durante uma festa de caça em Althorp, Diana conheceu o príncipe Charles, que então namorava sua irmã mais velha, Sarah. Diana passou alguns meses estudando na Suíça e, ao retornar à Inglaterra, foi morar em um apartamento em Londres. Começou a trabalhar como professora em um jardim de infância, encontrando-se com Charles esporadicamente. Em 24 de fevereiro de 1981, o noivado entre eles foi anunciado. Em 29 de julho de 1981, Diana se casou com o príncipe Charles na Catedral de St. Paul, em Londres, em uma cerimônia transmitida pela televisão e assistida por cerca de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Com o casamento, Diana se tornou princesa de Gales. A princesa, ou Lady Di, como era chamada, tornou-se conhecida por seu trabalho de caridade e principalmente pelas campanhas contra minas terrestres e no combate à AIDS. Diana exerceu uma grande atração no público em geral dentro e fora do Reino Unido. Personificava, talvez, no imaginário popular, a princesa encantada dos contos de fada, mas tinha também um charme eminentemente feminino e um lado de gente comum. Em 1992, foi anunciada a separação do casal e o divórcio foi oficializado em 1996, um acontecimento incompatível com a dignidade tradicional da nobreza e que desagradou, em especial, a rainha Elizabeth II. Nem por isso Diana deixou de atrair o interesse público, continuando a frequentar as manchetes da mídia, inclusive por uma morte prematura e trágica. Morreu em um acidente de carro em Paris em 31 de agosto de 1997, junto com seu namorado, Dodi Al-Fayed. Seu funeral, em 6 de setembro de 1997, emocionou milhões de pessoas e deixou clara a admiração pela princesa do povo. Diana foi sepultada em uma ilha no lago de Althorp, na propriedade da família paterna. O Grande Mulheres da História deste sábado lembrou a vida de uma outra grande personalidade britânica, a inesquecível Princesa Diana. Vamos de música, Marcinha! Mulheres Transamérica. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He takes the day. But I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man when there's a man

Embalagens Paraná. Transamérica. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Eu tô adicionando a Transamérica no WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp 45-8828-2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Transamérica, Transamérica, Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Mulheres Transamérica. Seguimos aqui então no estúdio com a nossa queridíssima Rita Araújo, consultora de etiqueta e comportamento, nos traz dicas valiosas sobre o dia a dia no escritório. Olha que maravilha. Mulheres Transamérica. Comportamento e etiqueta. Ouvintes Mulheres Transamérica. Sou Rita Araújo, consultora de etiqueta e comportamento. Hoje vamos saber um pouco sobre boas maneiras diárias no escritório. A etiqueta no ambiente profissional é baseada no interesse e na consideração que você demonstra por seus colegas. Basta uma pessoa para fazer de um escritório um lugar mais agradável de se trabalhar. Alguns pontos a ter em mente são: seja pontual. Não deixe os outros esperando. Se você habitualmente se atrasar para o trabalho, para compromissos e para reuniões em outros escritórios, ou se você não cumprir prazos com muita frequência, logo será considerado indigno de confiança. Estabeleça prazos razoáveis para os outros, a não ser em emergências. Seu quadro de funcionários ou seu assistente não devem ser obrigados a cumprir prazos irreais. Sempre elogie alguém que cumpre bem uma tarefa ou faz um esforço para melhorar. Dê crédito a quem merece. Nem sonhe em aceitar elogio pelo trabalho de outra pessoa. Se você estiver num trabalho de supervisão, deve fazer críticas se forem justificáveis e necessárias. As pessoas não podem aprender se você não lhes mostrar as falhas. Mas se tiver que corrigir ou repreender alguém, faça-o em particular. Não há necessidade de constranger ninguém na frente dos colegas. E evite criticar ou culpar as pessoas pelas costas. Evite chamar as outras pessoas aos gritos. Seja limpo, limpe os locais de uso comum e depois de se servir deles, tal como a cozinha ou a sala de reuniões, se você tomar a última xícara de café, faça um bule novo, ou seja, um bule fresco, de café fresco. Procure manter os banheiros limpos, enxugando a pia com papel toalha e colocando as toalhas no cesto adequado. Evite enfeitar-se a sua mesa e nunca lixe ou pinte as unhas no escritório. Devolva tudo que pedir emprestado aos colegas, como caneta, livro ou guarda-chuva. E não caia no hábito de pedir dinheiro emprestado para almoço, ônibus ou outras coisas. É fácil esquecer de pagar pequenas quantias, embora a pessoa que faz o empréstimo nunca esquece que você lhe deve. Então, respeite a privacidade dos outros, nunca mexa na mesa de alguém ou leia material que não seja seu. Se alguém com quem você trabalha aparentar estar doente, perder peso ou estar deprimido, a menos que você o conheça bem, espere que ele mencione um assunto de saúde. Se você o conhecer bem, pode dizer simplesmente: está se sentindo bem? Não seja inconveniente. As pessoas que habitualmente aparecem na sala dos outros para bater papo, interrompendo-os repetidamente, são o maior aborrecimento de um empregado dedicado. Obedeça às regras sobre o fumo. Na maioria das grandes empresas, a menos que tenha uma sala particular, você deve sair para fumar. Qualquer que seja a política da firma, não trapaceie. Mantenha a voz baixa, especialmente em escritórios com divisórias que não alcançam o teto. É essencial respeitar a necessidade de concentração do colega ao lado. Ofereça apoio aos colegas que precisarem. Se você souber de alguém ou alguém estiver passando por uma crise pessoal ou um período difícil no trabalho, ouça-o com compreensão. Ofereça-lhe flores ou um pãozinho fresco, com a mensagem de que você espera que isso alegre seu dia. Se alguém lhe fizer uma gentileza, responda com uma nota de agradecimento. Seja compreensivo e atencioso com um colega que foi despedido. Ajude-o a encontrar um novo emprego. Ofereça-se para fazer a revisão de seu currículo, ou simplesmente telefone para ele de vez em quando para dar força. E então, gostaram? Então façam bom proveito e até uma próxima. Com certeza, hein? Super com certeza. Márcio. Ui, olha, gente, fiquei tanto tempo sem falar que o Márcio já me fez gritar aqui. Olha, deveria ser como os 10 mandamentos em um escritório e tá valendo pra rádio, hein? Márcio, presta bem atenção. Pregar assim na entrada, né, Érica? Pregar os 10 mandamentos. Qualquer escritório, qualquer ambiente de trabalho, Ivanir, sabe? Isso. É super válido. Regrinha. Uma regrinha básica. Inclusive do pãozinho, viu, Márcio? Tem que ser gente, mais não. Solidário, viu, Mas Márcio? É verdade. Super valeu. Érica, gostei muito da tua entrevista. Tô gostando muito da nova apresentadora aqui do Mulheres. Essa Ivanir é prato cheio para nós, né? Sucesso a todas as mulheres, né? Obrigada, querida. Obrigada. E eu aqui só acompanhando aqui, né, Márcio? Tiago, bom dia. Vamos dar uma força aqui, né, pro Tiago. É. Já, eu não sou apresentadora mais, então posso dar uma... O esposo da Érica, super bem-vindos aqui no programa, né? Que agora tá de boca em boca. Mulheres é uma coisa de louco. E todo mundo querendo copiar a tal da peruquinha da Marcinha Marombada aí, né? É, peruquinha azul. Tá que tá, só nas musiquinhas da Amy hoje. Me gostou, nossa... né? Marcinha Marombada, tá aí, ó. A dica que eu mais gostei foi a do café do Bully, hein, gente? Não esqueçam, acabou o café, fazer um café novo, fresco. Ah, tá vendo a Érica prestando atenção? Sentiu? Olha aí, é isso aí, mais ou menos por aí. A florzinha também é maravilhosa, né? Gostei muito. É isso aí, mulherada. Continue participando aqui pelo nosso WhatsApp, nosso sorteio, né? Pelo WhatsApp 45-88-28-28-28, a nossa fanpage Transamérica Foz e o telefone 45-30-28-28-28 e nosso site é o www.transamericafoz.com.br. Participe! Clínica Fisioacus fica na Vila Holanda, Rua Cândido Ferreira, 177, o telefone é 3028-3035. Trazemos para você, ouvinte, uma super dica sobre Pilates da fisioterapeuta Aline Rezende, da Clínica Fisioacus. Dicas de saúde. Mulheres Transamérica. Olá, pessoal que acompanha o Mulheres Transamérica. Eu sou a doutora Aline Rezende, fisioterapeuta da Clínica Fisioacus. E hoje eu vim deixar uma dica para gestantes e tentantes de como o Pilates pode contribuir para esse período da fase da vida da mulher. O corpo feminino tem muitas alterações durante as semanas de gestação. Independente do tipo de parto que ocorra, um preparo prévio do corpo faz toda a diferença no pré-parto, durante e no pós-parto também. O Pilates, por ser uma atividade global, pode ser uma excelente opção para amenizar os desconfortos que essas alterações podem trazer. O Pilates melhora a postura, diminui as compensações, diminui e previne dores na coluna, Alonga e relaxa a musculatura, o que contribui para diminuir as tensões musculares causadas por estresse, que é comum nesta época. Estimula a circulação linfática e sanguínea, então diminui o edema nos pés e nas pernas. Melhora a respiração, o que auxilia muito durante o trabalho de parto. Fortalece o assoalho pélvico, facilitando o parto e a sua recuperação. Melhora a mobilidade do quadril e também fortalece os braços e as pernas, que é um aspecto importante para depois que o bebê nasce. E o mais bacana é que o Pilates pode ser uma atividade para o primeiro, o segundo ou o terceiro trimestre de gestação. Mas para isso, ele deve ser muito bem instruído, com cautela. Assim, uma boa avaliação e o atendimento individualizado é fundamental. Vamos de música. Música! Mulheres Transamérica. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come home, Cachecol fino. Aprenda a usar o Skin Scarf, acessório da vez, hein? Com o perfume da década de 70, o Skin Scarf desceu das passarelas e ganhou as ruas, dos looks frescos aos trajes pesados. do informal ao clássico. Esse acessório é perfeito para finalizar o visual e vai do verão ao inverno. Olha que maravilha, mulherada. O recurso também é ótimo para dar elegância a decotes profundos ou um toque de graça sem pesar ou esquentar demais. Versátil, hein? Dicas de paisagismo. Mulheres Transamérica. Nossa grande parceira de todos os sábados, a paisagista Yáscara Bresolin, não poderia deixar de fazer sua participação no Mulheres Transamérica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de roseiras. Existem as roseiras que são as silvestres, que são as rosas nativas, né? Que o principal característica é que elas são muito vigorosas, bastante resistências a clima, a doenças e pragas. Só que a floração delas são flores pequenas, normalmente flores pequenas e que realmente não tem uma característica de flor muito. Normalmente essas roseiras silvestres são usadas como porta-enxerto, isso é, são as rosas mais bonitas e vigorosas são enxertadas nessas rosas silvestres, né? As híbridas de chá, elas recebem esse nome justamente porque são chamadas rosas de chá, porque perfumam muito o ambiente, né? Elas são bastante perfumadas, são consideradas rosas muito importantes tanto na jardinagem como na produção de flores. Elas geralmente ficam em torno de 70 a 1,20 m de altura, as hastes são bastante longas e o paisagismo elas são usadas muito em canteiros pequenos e médios. Geralmente ela tem uma cor só, as híbridas de chá. As rosas sempre floridas, ou chama floribundas, né? São rosas de médio porte, elas florescem abundantemente o ano inteiro. São rosas idealmente plantadas em climas temperados e quentes. Então, são rosas realmente muito adequadas para nós. Elas são as poliantas também que chamam, né? Elas têm de 70 a 80 centímetros de altura e elas precisam muito de podas. Geralmente as podas das roseiras, todas as roseiras, mas principalmente essas roseiras, elas são feitas em maio e junho. Existem também as rosas miniaturas. As rosas miniaturas, elas são rosas pequenas, chamadas mini rosas ou rosas biscuit, né? São rosas pequenas. As mini rosas, elas têm de 50 a 70 centímetros no máximo de altura. E as mini rosas, elas não passam de 50 centímetros de altura. Essas podas dessas roseiras são geralmente podas bem leves, só na copada, assim, para elas encherem um pouco mais. As rosas rasteiras são rosas muito bonitas para preencher o solo, assim, com bastante rosa. Elas vão se preenchendo todo isso. Elas não ficam altas. São rosas baixas, de 30 a 50 centímetros de altura, mas que elas florescem abundantemente e forram todo o solo. São muito bonitas. E também existem as rosas arbustivas. As rosas arbustivas são rosas com o crescimento bem ereto, né, bem retas. Elas são usadas realmente em locais mais isolados. Você não pode plantar uma bem pertinho da outra. Tem que dar pelo menos um espaçamento de 1 metro entre elas. E elas crescem até 2 metros de altura. Essas também devem ser podadas, bastante podadas na época certa, que é de maio a junho. E existem também as trepadeiras, né? Fica muito bonito em pergolados ou em cerca-viva, assim, você plantar as trepadeiras nas grades, né? Que elas crescem até 3 a 4 metros de comprimento, os ramos. E elas servem, inclusive, para você fazer a divisão de terrenos, para evitar, né, como segurança do seu terreno. São muito bonitas essas roseiras, são bastante perfumadas também, tem uma variedade enorme de roseiras. E existem também as roseiras cercas-vivas, né? Você pode usar essas roseiras para plantar, de cada 50 centímetros você planta uma na divisória do teu terreno e elas servem para separar tanto a parte de, às vezes, a parte que você quer esconder na sua casa, né? A parte de área de serviço, como também para separar você do vizinho, né? Que são roseiras que podem ser podadas sempre para manter aquele formato de cerca viva. Então, essas roseiras são as roseiras mais usadas. A gente gostaria de falar um pouquinho para você escolher onde plantar a roseira. A roseira precisa ser plantada a sol pleno. Ela tem que ter, no mínimo, 7 horas de sol. 7 horas de sol. Então, você coloque ela no local que tenha essa insolação. Outra coisa importante é que a roseira não gosta do vento sul. Então, no inverno, vem aquele vento forte sul, você tem que proteger ela. Ou a casa tem que estar protegendo, ou árvores, ou a própria condição do terreno, né? Para ela não receber muito esse vento sul que ela não gosta. Eu gosto muito de usar cercas, as roseiras, num roseral. Eu não gosto muito de usar, na minha concepção de paisagismo, roseiras no meio do jardim misturada com outras. Eu gosto de delimitar um terreno. Esse terreno eu preparo ele inteiro para a produção, né, dessas roseiras. As rosas, principalmente arbustivas, recebem uma cova especial, né, aquelas covas de frutíferas. E as covas também para cerca viva e para trepadeiras. É, quando eu isolo esse terreno, eu faço uma metragem dele e eu coloco cada um metro uma cerca viva arbustiva. E na parte de baixo eu coloco as roseiras rasteiras e as mini rosas delimitando esse canteiro inteiro, só de roseiras. A gente chama de roseral. E por último, a última dica que eu gostaria muito de falar para vocês seria a cobertura do solo. Não deixar o solo do roseral, onde você tem as roseiras, expostos. Então você põe ou palhada de grama ou coloca a palha de casca de arroz, casca de pinos, de árvores, sempre cobrindo o solo, não deixando o solo exposto para que receba direto a insolação. Fica a nossa dica das roseiras. Aqui em Foz do Iguaçu dá muito a roseira e muito bonitas essas roseiras que dão aqui. Boa sorte para vocês e bom dia. É isso aí. Depois dessas dicas, nessa semana começou a Fashion Week de Milão. Fiquem ligadas nas tendências que saem direto das passarelas para as ruas, hein, mulheres? Mais dicas para vocês. Qual mulher dispensa um bom papo sobre cabelos? Geni Varela, do Salão De Belos, também deixou suas dicas para o Mulheres desta semana. Antes da Geni dar dica, eu preciso mandar um abraço aqui, porque eu recebi aqui no meu WhatsApp um recadinho da Yáscara. Estou ouvindo vocês aqui em Cascavel. Beijo para todas e especial a você, né? Nova apresentadora aí. Tá vendo? A Yáscara assistindo a gente, ouvindo-nos, né? Um beijão, Yáscara. Bom casamento aí para você e até segunda, hein? Informação Mulher. Mulheres Transamérica. Olá, ouvinte da Transamérica, sou Geni Varela Santoro, proprietária do Salão De Belos, Spa e Cabeleireiros. Estou hoje aqui para deixar algumas dicas de tendência de moda para cabelos. Cores, louro, predomina-se o pastel, cor pastel. Para mechas, os tons que predominam são dourados, caramelo e mel. Para penteados, coques baixos, levemente desarrumados, tanto para lateral quanto para nuca, estão em alta, super na moda. Cortes, os chanéis ainda predominam, tanto o longo quanto o médio e curto. Mas o que está realmente fazendo a cabeça da mulherada é o corte super curto, o chanel super curto, aquele que é batido na nuca e que tem uma franja bem alongada. Essa é uma dica minha para essa estação. Espero que tenham gostado. Muito obrigada e tenham um bom dia. O Salão De Belos fica na rua Bartolomeu de Gusmão, número 1103. E o telefone de lá é o 45-3574-3532. Marcinha, querida, vamos para o nosso sorteio. A Érica aqui vai nos ajudar. Vamos sortear. Foi sorteada aqui, né, Érica? Sim. A Jacinta Silva. Ela ganhou o passeio do Complexo Dreamland. Isso aí. Parabéns. Parabéns, Jacinta. Pode entrar em contato aqui na rádio com a nossa Luciana. Perdeu algum Mulheres Transamérica? Não se preocupe, pois os programas estão disponíveis no nosso site, que é o www.transamericafoz.com.br. Um bom dia a todos, né? Bom dia, Érica. Obrigada pela sua participação aqui. A nossa queridíssima Rita Araújo. Samela. Marcinha, querida, com a sua peruquinha azul, dançou muito aqui, né? Nossa, com as músicas da nossa homenageada de hoje. E siga aí na sua Transamérica Foz. Com Guilherme Wojtkowski. Programa Fronte. Mulheres Transamérica. Mulheres Transamérica.